Seminário Gestão Criativa da Cultura movimenta a semana em Belo Horizonte. Economia. O Seminário Gestão Criativa da Cultura, Transversalidade e Sustentabilidade tem início na próxima semana. Acompanhe a entrevista da repórter Luísa Novaes com outras informações. Os desafios da gestão da cultura na inserção em uma economia sustentável, entender a cultura por meio de uma perspectiva integrada e transversal. Estes dois assuntos serão abordados no Seminário Gestão Criativa da Cultura, Transversalidade e Sustentabilidade, realizado pelo Centro Universitário UNA. Uma das organizadoras do seminário, Flávia Camisasca, fala sobre a pauta de discussão do evento. O seminário foi pensado justamente para discutir essas mudanças que estão sendo propostas na Lei Rouanet, e diante dessa falta de perspectiva ou pensando novas perspectivas para a gestão da cultura, a gente pensou em organizar esse seminário, que primeiro vai discutir a sustentabilidade da cultura, pensando novas formas com ações transversais, né, na tentativa de buscar sustentabilidade para os projetos culturais. E também vamos pensar, e na segunda mesa do seminário nós estaremos discutindo as ações colaborativas, as ações de redes e coletivos, de forma a fazer possível novas ações para a área cultural. Espaço usado para apresentar a cultura hoje sofreu alguma alteração? A cultura, na verdade, que a gente está pensando que nós estamos passando por um momento de mudança. Com essa questão, a lei sofrendo uma proposta de mudança, e aí a gente vê como um grande potencial, assim, que há um cenário que tá cambiante, e a gente tem que pensar, na verdade, de buscar novas alternativas, porque com a crise, né, a gente viu uma retração nos investimentos da cultura. Então, a gente tem que pensar como lidar com essas mudanças e como tirar melhor proveito do atual cenário. E esse seminário vai dar um direcionamento sobre os novos caminhos da cultura atual? A gente pretende, na verdade, discutir isso, né? Que novos caminhos a gente pode tomar, pensando em ações que fujam um pouco das leis de fomento à cultura. Então, a gente está procurando, nossos convidados, de certa forma, refletem isso. Outros caminhos possíveis para diminuir um pouco a dependência dos mecanismos de fomento governamentais. Quem pode participar do seminário? O seminário é aberto. Basta que as pessoas se inscrevam pelo nosso site, que é o gestãocriativadacultura.wordpress.com. Então, mediante inscrição prévia, está aberto a todo público e é gratuito. O seminário é gratuito. O professor do UnibH, Mísio Teixeira, participa das rodas de palestra do evento. As inscrições para participar do seminário podem ser feitas pelo site www.gestãocriativadacultura.wordexpress.com. Repórter Luísa Novaes.